Busque, amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, pois mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, pois não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde, amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê.